mas com a sua fé. Não só eles como eu, vivemos pela fé daquele que venceu. Fé, certeza do que não se vê. Fé, esperança pra todo que nele crê. Pra todo que nele crê.